remédio é o amor. Saudade só mora no peito de quem já ficou. Eu já sofri, já paguei os meus pecados. Quando ela me deixou aqui jogado, ela ligou e disse que vai voltar. Eu já posso até comemorar. Show saudade, meu amor já tá na cidade. Show saudade, não vou ficar só na vontade. Show saudade, meu amor já tá na cidade. Show saudade, não vou ficar só na vontade. Remédio é o amor. Saudade só mora no peito de quem já ficou. Eu já sofri, já paguei os meus pecados. Quando ela me deixou aqui jogado, ela ligou e disse que vai voltar. Eu já posso até comemorar.